Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e como sempre procurando trazer para você o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Então já agradeço a você que vai ficar comigo nessa próxima hora, curtindo esse repertório, essas músicas, e cumprimento você também, nossos ouvintes, né, da Rádio Antena Web em Portugal, toda a Europa, da Rádio Radical Web, da Rádio VCB, da Rádio WM Digital, da Rádio Dosvox, da Rádio Contraponto, Rádio O Melhor da Música e Rádio Arquivos Sonoros. E se você retransmite a gente e não está aqui nessa lista, né, entre em contato pelo bate-papo musical1@gmail.com para que a gente possa, né, falar da sua emissora e cumprimentar também os seus ouvintes aqui nesse espaço. Também já está chegando mais uma aí, aguarde que vem mais uma rádio aí nessa lista. O nosso programa de hoje tem uma estreia. Estreia que eu já falei aqui, mas hoje ela se concretiza. Vamos estrear o quadro Pelas Trilhas do Tempo. Quadro em que a gente vai relembrar trilhas de novelas. E a sua participação é pelo bate-papo musical1@gmail.com com sugestões de trilhas. Gostaria que você, se possível, fizesse essa gravação, essas sugestões em áudio. Mandasse pra gente dizendo, né, gostaria de ouvir a trilha da novela tal, mas diz qual é a música da novela, porque um álbum de novela, uma trilha de novela, ela tem lá 12, 15, 16 faixas, tem abertura, tem os personagens, enfim. Então diga sempre qual é a música que você quer ouvir para facilitar aqui realmente colocar a música certa para você. Também para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, tudo isso, batepapomusical1@gmail.com. Vamos então à abertura musical do nosso programa de hoje, ouvindo de Jaime Florence e Augusto Mesquita a canção Mulambo. A interpretação é nessa voz bonita de Roberto Luna. Vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser, porque depois de tudo que ela me fez, eu jamais deveria aceitá-la outra vez. Bem sei que assim procedendo me exponho ao desprezo de todos vocês. Lamento, mas fiquem sabendo que ela voltou e comigo ficou pra matar a saudade, a tremenda saudade que não me deixou, que não me deu sossego um momento sequer, desde o dia em que ela me abandonou. Ficou pra impedir que a loucura fizesse de mim um mulambo qualquer. Ficou desta vez para sempre, se Deus quiser.

quero ouvir mil desculpas, lamento. Porque tudo que eu fiz foi pra lhe ver feliz. Ouvimos na voz de Wilson de Assis, de Lourenço e Rita Ribeiro, Minha Rainha. Bela interpretação, né? Adriana Godoy, uma cantora pouco conhecida, mas de grande potencial também, que vocês vão ouvir. Ela vai cantar agora, de Fátima Guedes, Pelo Cansaço. Pior que não me querer mais é não fazer questão, deixando que eu vá embora aos poucos, deixando que eu desista assim, sem briga ou discussão, de quem já desistiu de mim aos poucos. Você sabe que o amor não é só desesperança, o amor não é toda essa renúncia, que felicidade cansa. Então pelo cansaço você consegue que eu fique assim, tão entregue, leve o teu desprezo de lembrança. Pior que não me querer mais é não fazer questão, deixando que eu vá embora aos poucos, deixando que eu desista assim, sem briga ou discussão, de quem já desistiu de mim aos poucos. Pior que não me querer mais é não fazer questão, deixando que eu vá embora aos poucos, deixando que eu desista assim, sem briga ou discussão, de quem já desistiu de mim aos poucos. Você sabe que o amor não é só desesperança, que o amor não é toda essa renúncia, infelicidade cansa. Então pelo cansaço você consegue que eu fique assim, não entregue, leve o teu desprezo de lembrança. Então pelo cansaço você consegue que eu fique assim, tão entregue, leve o teu desprezo de lembrança. Então pelo cansaço você consegue que eu fique assim, tão entregue, leve o teu desprezo de lembrança. Canta direitinho a menina, né? Muito legal. Tá um tempo na estrada, mas infelizmente a música popular brasileira, a gente não tem espaço para ouvir. Por isso que eu digo, né? Sempre falo que estamos aqui fazendo uma militância, é esse resgate dessas coisas boas que estão por aí, mas que ninguém conhece, porque não tem espaço. Então, essa foi a Adriana Godoy, que cantou de Fátima Guedes, Pelo Cansaço. Som Imaginário, um grupo musical mineiro dos anos, início dos anos 70, que muita gente até do Clube da Esquina, como o próprio Beto Guedes, acho que o Milton chegou a tocar ali também com aquele grupo, enfim, teve início ali. Muitos desses componentes que depois fizeram sucesso, né, mesmo que solo mais pra frente, começaram ali. Vamos ouvir então com o Som Imaginário, Feira Moderna, composição de Beto Guedes, Lô Borges e Fernando Brandt. Jornal. berço forte. A paz na terra, amém. A paz na terra, amém. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Ouvimos com o som imaginário de Lô Borges, Beto Guedes e Fernando Brant, Feira Moderna. Depois também foi regravado pelo Beto Guedes, tem uma gravação bem, bem legal também, mais pra frente, mais na metade dos anos 70. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação comigo aqui no programa Bate-papo Musical, que eu, Marcos Angel, produzo e apresento semanalmente aqui para você. Você pode mandar e-mail pra gente, fazendo sugestões, críticas, comentários, enviando o seu repertório, a listinha do seu repertório para o programa especial do mês, um programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, ele é produzido por você. Você manda para mim uma listinha de 14 a 15 músicas e vamos então compartilhar o seu gosto musical com os nossos ouvintes. Também você pode fazer a sua sugestão para o quadro que estamos estreando hoje, Pelas Trilhas do Tempo. Vamos tocar aqui sempre, a cada programa, relembrar a trilha de uma novela. Essa trilha pode ser a trilha principal de abertura ou a trilha de algum personagem. Tem trilhas, né, que marcam muito o personagem. E você manda pra gente, então, a sua sugestão. Ah, eu queria ver da novela tal, a trilha do personagem tal, música tal, assim, enfim. E se possível, manda isso em áudio. É muito legal quando a gente manda em áudio, né? Você bota, quer botar aqui a sua voz pedindo a sua trilha. Ok, então para tudo isso, bate-papo musical 1@gmail.com. Daqui a pouco seguimos com esse nosso quadro no ar, estreando hoje. Vamos agora continuar nosso programa ouvindo Djavan, do Dori Caymmi e Jorge Amado, Alegre Menina. O que fizeste isso tão de mim, alegre menina? Palácio real lhe dei um trono de pedraria, sapato bordado a ouro, esmeraldas e rubis, ametista para os dedos, vestidos de diamante, escravas para servi-la, um lugar no meu dossel, e a chamei de rainha, e a chamei de rainha. O que fizeste isso tão de mim, alegre menina? Thank you. desejava a campina, colher as flores do mato. Só desejava um espelho de vidro pra se mirar. Só desejava do sol calor para bem viver. Só desejava o luar de prata pra repousar. Só desejava o amor dos homens pra bem amar. Só desejava o amor dos homens pra bem amar. No baile real levei a tua alegre menina, vestida de realeza, com princesas conversou, com doutores praticou, dançou a dança faceira, bebeu o vinho mais caro, mordeu fruta estrangeira, entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira, entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira. Ouvimos então com Djavan, Alegre Menina, do Dori Caymmi e do Jorge Amado. Luanda Cosette, uma cantora também pouquíssimo conhecida, tenho certeza, mas também de uma qualidade bastante grande. Vamos ouvi-la cantando do Ivan Lins e do Vitor Martins, Doce Presença. Que mudamos desde o dia em que nos vimos. Li nos teus olhos que escondiam meu destino. Luz tão intensa, a mais doce presença no universo desse meu olhar. Nós descobrimos nossos sonhos esquecidos e aí ficamos cada vez mais parecidos, mais convencidos. Quanto tempo perdido no universo desse meu olhar. Como te perdi? Vou tentar te esquecer, ainda mais que agora sei que somos iguais. E se duvidares, tens as minhas digitais. Tens meu corpo, minha alma, meus desejos. Se olhar pra ti, estou olhando pra mim mesmo. Vim da procura, tenho fé na loucura. Acreditar e sempre estás em mim. De acreditar que sempre estás. Bate-papo musical. Essa é a nossa função, como eu falo aqui sempre, nossa missão, né? Não só trazer as coisas que já passaram e que nós não temos oportunidade de ouvir mais, como eu sempre falo, mas também, na medida do possível, trazer cantores desconhecidos, cantores novos que, claro, tenham um bom nível, né, de interpretação, de canto, enfim, de repertório. É o caso de Luanda Cosette, que cantou Doce Presença, do Ivan Lins e do Vitor Martins. Na sequência, João Bosco canta dele e do Wally Salomão, Sábios Costumam Mentir. Vamos ouvir? Deuses me invejam, eu dou tudo por mero prazer. Pois o excesso de felicidade vem do princípio do amor. Quando o amor é fatal, quando é fatal, mata os deuses de inveja de um simples mortal. Que são o futuro e o passado, a saudade e a esperança. O amor nos convida à viagem agora e aqui. E quando você me inflama, o foco da imaginação, vejo como é relativo o poder da razão. Sábios costumam mentir. Isso por força do amor, por você aprendi. Não é que eu ame apesar do absurdo de amar, mas justamente porque é absurdo sem par. Que são o futuro e o passado, a saudade e a esperança. Sábios Costumam Mentir, ouvimos na voz do João Bosco, a composição do João Bosco e do Wally Salomão. Engraçado que a gente consegue perceber nitidamente, né, a diferença da parceria do João Bosco e do Aldir Blanc, para depois o João Bosco sem o Aldir Blanc. É nítida essa diferença. Eu gosto muito mais do João Bosco com o Aldir Blanc, mas obviamente que tem coisas belíssimas como essa também fora dessa parceria. Na sequência, Danilo Caymmi canta dele e do Costa Neto, Diga Viver. Coisa vai mal, que perdi a razão, a calma habitual e a tal sensatez. Pra onde foi o

pelas trilhas do tempo. Estreando hoje, então, o novo quadro Pelas Trilhas do Tempo, vamos fazer um passeio pelas trilhas das novelas da tanto Rede Globo, TV Tupi, enfim, as novelas que passaram já por aqui. Vamos matar saudade e recordar de algumas trilhas. Você pode sugerir alguma trilha que você queira ouvir de alguma novela, mas só te peço que, de preferência, diga a música, porque uma trilha de uma novela tem 12, 13, 14 músicas. Então, eu quero ver a trilha de novela tal. Fica difícil saber qual exatamente que você quer ouvir. Pode ser abertura, pode ser qualquer outra de um personagem. Para isso, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e faça aí a sua sugestão da trilha que queira ouvir. Na estreia, vamos relembrar a trilha sonora da novela Irmãos Coragem, um drama barra romance de autoria da Janete Clair, direção Daniel Filho. Elenco principal: Tarcísio Meira, Cláudio Cavalcante, Cláudio Marzo, Glória Menezes, Regina Duarte, Lúcia Alves, Zilka Salaberry, Emiliano Queiroz, Carlos Eduardo Dolabella, Milton Gonçalves, Glauber Rocha, entre outros. A novela teve início em 8 de junho de 1970 e terminou em 12 de junho de 1971. Sendo levados ao ar 328 episódios. A emissora, Rede Globo de Televisão, horário 20 horas. A trilha que vamos ouvir é a abertura, na voz de Jair Rodrigues, a composição Paulinho Tapajós e Nonato Buzar. Não nega seu braço e seu chão. Manhã despontando lá fora, manhã já é sol, já é hora, e os campos se abrirão em flor. E é preciso coragem, que a vida é viagem, destino do amor. Mas quem a vida se entrega, a sorte não nega seu braço e seu chão. Manhã despontando lá fora, manhã já é sol, já é hora, e os campos se abrirão em flor. E é preciso coragem, que a vida é viagem, destino o amor. O rumo, a raça, a roda, o rodeio, o rio, a relva, o risco, a razão. Mas quem a vida se entrega, a sorte não nega seu braço, seu chão. Irmão, é preciso coragem. Esse é o programa Bate-Papo Musical que eu, Marcos Rangel, produzo e apresento semanalmente aqui para você. Se você está gostando do programa, aproveita e divulga a gente divulga o nosso programa, divulga a nossa emissora, ok? Vamos trazer, fazer uma corrente, né, de ouvintes da boa música popular brasileira. E para você participar também com sua sugestão, para que o programa fique cada vez melhor, né? Cada vez mais do seu jeito, com a sua cara, daquilo que você gosta. Mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com, faça sua pedido musical, sua sugestão. Participe também do especial do mês, é o último programa de cada mês. Ele é feito por você, você produz o programa para mim, mandando um repertório, uma listinha com o seu repertório de 14 a 15 músicas. Né? E a gente vai então dividir esse seu gosto musical com os nossos amigos, com os nossos ouvintes, no último programa de cada mês. E o e-mail para isso tudo é o batepapomusical1@gmail.com. Jardes Macalé canta Movimento dos Barcos, composição Jardes Macalé e Capinan. Tô cansado de você também. Vou sair sem abrir a porta e não voltar nunca mais. Desculpe a paz que eu lhe roubei. E o futuro esperado que eu não dei. É impossível levar um barco sem temporais e suportar a vida como um momento além do cais. Que passa ao largo do nosso corpo. Não quero ficar dando adeus às coisas passando. Eu quero é passar com elas. Eu quero e não deixar nada mais do que as cinzas de um cigarro e a marca de um abraço no seu corpo. Não, não sou eu quem vai ficar no porto chorando, não. Lamentando o eterno movimento, movimento dos barcos, movimento, movimento dos barcos, movimento, movimento dos barcos, movimento. Ouvimos do Jardes Macalé e do Capinã, na voz do Jardes Macalé, Movimento dos Barcos. Na sequência, vamos ouvir uma canção que eu, de quando em vez, toco ela aqui, porque eu gosto muito dessa música e acho uma letra fantástica, uma poesia maravilhosa, a melodia muito bonita e a interpretação também é fantástica. A canção é Viagem, a interpretação da Marisa Gatta Manso e a composição do Paulo César Pinheiro e João de Aquino. É uma bela letra, uma bela melodia. Agora, a letra, o Paulo César Pinheiro, esse poeta que todos nós conhecemos, tem sei lá quantas músicas gravadas por aí, todas com muita qualidade. Não é porque ele faz muitas músicas que ele perde a qualidade, faz qualquer coisa, não. Ele prima pela poesia e todas as letras do Paulo César Pinheiro são maravilhosas. É, ele compôs Viagem com 16 anos. Vejam a poesia que esse garoto de 16 anos já tinha, né, em seu espírito, em sua alma, e obviamente já demonstrava o que ele viria a ser depois, o compositor maravilhoso que ele viria a ser depois. Vamos então ouvir com a Marisa Gatta Manso, Viagem, Paulo César Pinheiro e João de Aquino.

das coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem, nós dois vamos tentar. Só um novo amor pode a saudade apagar. Ouvimos do Tom Jobim e Newton Mendonça, na voz da Gal Costa, Caminhos Cruzados. Esse é o programa Bate-Papo Musical, que eu, Marcos Angel, produzo e apresento para você semanalmente aqui, e que estamos agora chegando à reta final. E como sempre eu falo, né, fechando com chave de ouro, ouvindo com Chico Buarque, Futuros Amantes, composição do próprio Chico Buarque. Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar. E quem sabe então o rio será alguma cidade submersa. Os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma desmãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes quiçá se amarão sem saber. Você amantes, quiçá se amarão sem saber. com o amor que um dia deixei pra você. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a sua presença comigo até agora. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Quero convidá-los a participar com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Pode fazê-lo de viva voz. Basta mandar um arquivinho anexo ao seu e-mail com o seu pedido musical. Colocaremos aqui de viva voz. Também você pode fazer pela mesma forma, sua sugestão, seu pedido para o quadro Pelas Trilhas do Tempo, que estreamos hoje. Você pode fazer sua sugestão de trilha que quer ouvir, também de viva voz, se quiser, por escrito, nada impede. Mas, se possível, mande sempre para a gente em áudio, ok? Diz qual a trilha que você quer ouvir, de qual novela e o nome da música. Se é de algum personagem, se é a trilha de abertura da novela, enfim. Também participar do programa especial do mês, que é o último programa que vai ao ar no mês, o último programa do mês. Ele é feito por você, ele é produzido por você. Você manda também uma listinha de 14 a 15 músicas e vamos compartilhar o seu gosto musical com os nossos ouvintes. Para tudo isso, bate-papo musical 1@gmail.com. Também convido você a divulgar nosso programa e nossa emissora. Convido ainda ouvir minha coluna, essa letra, essa música, na Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, de segunda a sexta-feira, às 9h30 da manhã, dentro do programa Todas as Vozes, conduzido pelo Marcos Aurélio. Não há tempo para mais nada. Semana que vem estaremos de volta com mais um bate-papo musical. Até lá. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye.